Coração das Trevas, de Joseph Conrad, lido por Beatriz Fernandes. A Nelly, chalupa de recreio, rodou à volta da âncora sem planejar as velas e ficou imóvel. A maré enchia quase sem vento e, como seguíamos rio abaixo, só nos restava fundear à espera da viragem. O estuário do Tamisa rasgava-se como a boca de um canal interminável. Céu e mar uniam-se ao largo sem traço de separação e as velas crestadas das barcaças, a subirem com a maré, pareciam imobilizar-se no espaço luminoso como fardos de lona muito tensa, vermelhos, onde luzia o verniz dos mastros. As margens baixas corriam para o mar e sobre elas carregava uma névoa diluída na planura. O ar estava sombrio acima de Gravesend, e mais longe parecia condensar-se numa treva desolada que pesava, imóvel, sobre a mais vasta e grandiosa cidade do mundo. O diretor da companhia era o nosso capitão e anfitrião. De costas, com os olhos postos no mar, a nós quatro inspirava simpatia. Em todo o rio nada havia mais náutico do que ele. Tinha ar de piloto de barra, o que entre marinheiros quer dizer confiança personificada. Era difícil admitirmos que a sua profissão deixasse de chamá-lo ali, ao luminoso estuário, e o não levasse longe, para enigmáticas sombras. Eu já disse no outro lado que a todos nos ligava o laço do mar. Em largos períodos de afastamento mantinha unidos os nossos corações. Mas, além disso, garantia a tolerância mútua que devemos às nossas histórias, ou mesmo certezas. O advogado, melhor dos camaradas, era homem com tantos anos e virtudes que lhe dávamos direito à única almofada e estender-se no único tapete do convés. O contabilista já tinha à frente a caixa do dominó e divertia-se a fazer construções com pedras de osso. Marlow, esse estava à popa com as pernas cruzadas e encostado ao mastro da catita. Era um homem de rosto cavado, tez lívida e tronco hirto, com ar ascético de ídolo, assim, de braços caídos e palmas das mãos viradas para cima. O diretor dirigira-se à ré e, já ciente da boa prisão da âncora, veio sentar-se connosco. Depois de algumas palavras despreocupadas, no iate houve um silêncio. Por qualquer razão que me não lembra, a partida de dominó ficou por jogar. Estávamos pensativos e apenas dispostos à contemplação. O dia acabava numa paz de radiações calmas e esplêndidas. O brilho da água era pacífico. Sem nuvens, o céu, todo ele benigna e luminosa imensidão, e a própria névoa era uma gaze leve nos pântanos do Essex, presa às encostas arborizadas do interior e estendida em pregas diáfanas pela costa baixa. Só a oeste, suspensa por cima das extensões visíveis, minuto a minuto, a treva se ia fazendo mais opaca e como que enraivada contra o sol prestes a tocar-lhe. Por fim, numa queda de curvatura imperceptível, o sol desceu e de branco incandescente passou vermelho turvo, sem raios nem calor, como se fosse ficar apagado de repente e ferido de morte ao tocar aquela escuridão caída em peso sobre a humanidade. E tudo isto aqui, disse Marlow de repente, foi um dos lugares selvagens do mundo. Era o único entre nós que ainda corria os mares. E o pior que a seu respeito podia dizer-se é que não representava a classe. Marinheiro sim, mas vagabundo também, enquanto a maior parte leva um género de vida, digamos que sedentário. Tinha espírito caseiro e arrastava consigo a casa, o navio e a sua terra, o mar. Todos os barcos se parecem uns com os outros e o mar é sempre igual. No imutável ambiente que os rodeia, as costas estrangeiras, as caras estrangeiras, a versátil imensidão da vida deslizam rápidas e não veladas por um sentimento de mistério, mas certa ignorância desdenhosa. Para o marinheiro, misterioso só o próprio mar que é amante de toda a vida e tão indevassável como o destino. Quanto ao mais, depois das horas de trabalho, basta um acidental passeio, uma pândega em terra, para o segredo de um continente inteiro ficar exposto, e, regra geral, achar que não vale o esforço de ser conhecido. As histórias dos marinheiros são objetivamente simples e com significado que cabe inteiro em meia casca de nós. Marlow, porém, não era típico, excetuada a tendência para tagarelar. Para ele, o significado de um episódio não estava no seu interior, como um caroço, mas fora, a envolver a história e dar-lhe realce, como o calor que provoca a névoa, como esses jalos de vapor que o fantomático luar por vezes faz visíveis. A sua observação não surpreendeu ninguém. Era exatamente do género Marlowe, e foi aceita em silêncio. Nenhum de nós se deu ao trabalho sequer de murmurar. Por fim, disse-nos em voz lenta. Pensava eu nos tempos remotos em que os romanos chegaram aqui pela primeira vez, há cerca de 1900 anos. Já lá vão uns dias, portanto. Depois disso, o rio iluminou-se. Cavaleiros da Távola Redonda, não é como lhe chamam? Sim. Mas lembra uma labareda a correr pela planície, o fulgor de um relâmpago entre nuvens. Vivemos nesse clarão, e sabe ele persistir enquanto o mundo girar. Mas ontem havia trevas aqui. Imagine a sensação de comandante de um bonito veleiro do Mediterrâneo. Como se diz? Uma trireme, que recebesse inesperadas ordens para rumar ao norte. A correr pelas Gálias, cheio de pressa, encarregado de um desses barcos que os legionários, uma porção de maravilhosos homens, ao que parece, construíam às centenas num mês ou dois, se acreditarmos naquilo que lemos. Imagine esse comandante aqui, num verdadeiro fim do mundo, mar cor de chumbo, céu fuliginoso, numa espécie de navio todo desengonçado, como uma concertina, a galgar este rio carregado de provisões ou ordens, como quiserem. Bancos de areia, pântanos, florestas, homens selvagens, raríssimas coisas que um homem civilizado pode comer, e só água do Tamisa para tirar a sede. Nem uma gota de vinho de Falerno e nenhumas idas à terra. Aqui e além, um acampamento militar perdido na selva, com uma agulha num palheiro. Frio, névoa, tempestades, doenças, exílio e morte. Morte escondida no ar, na água, no mato. Devem ter morrido como moscas. Oh sim, eu conseguia. Conseguia muito bem, podem vocês acreditar, e sem pensar demais no caso, pensar só mais tarde, talvez para se gabar do que teve no seu tempo de aguentar. Eram homens para encarar as trevas de frente, e talvez lhes não faltasse coragem por trazerem debaixo de olho uma promoção rápida no exército de Ravenna, caso contassem com os bons amigos de Roma e sobrevivessem aos rigores do clima. Ou imaginem o jovem e honesto cidadão de Toga, perito a jogar aos dados, não sei se estão a ver, aqui chegado na esteira de um administrador qualquer, de um cobrador de impostos, ou mesmo mercador, para fazer fortuna. Desembarcar num pântano, marchar através de bosques e sentir que a selvageria, a verdadeira selvageria de um posto do interior, se fechou à volta dele. Toda a misteriosa e selvagem vida que põe florestas e matagais a vibrar, o coração dos homens não civilizados. Não são mistérios em que as pessoas possam iniciar-se. Só há que viver no meio do incompreensível e detestável também, mas fascinante e capaz de atuar em nós. Como sabem, a fascinação do abominável. Imagine-se a saudade crescente, o forte desejo de evasão, o impotente desagrado, a abdicação, o ódio. Fez uma pausa. Notem, recomeçou, erguendo um braço a partir do cotovelo com a palma da mão virada para fora e as pernas cruzadas à frente. Autêntico ar de Buda vestido à europeia e a pregar sem flor de lótus. Notem que nenhum de nós sentiria o mesmo. O que nos salva é a eficiência, a devoção pela eficiência. Mas aquela gente não tinha lá grande préstimo, na verdade. Não era colonizadora. Ao que suponho, o seu império era exprimir e mais nada. Conquistadora era, e para isso há que ter força bruta. Coisa que não devemos gabar, quando existe, pois não passa de mero acidente e resulta da fraqueza alheia. Deitavam a mão ao que podiam, só pelo gosto de possuir. Nada mais do que roubo violento, crime agravado pela sua grande escala e os homens a ceder-lhe como cegos, vulgar atitude dos que têm de enfrentar as trevas. A conquista da terra, na maior parte dos casos, roubá-la aos de cor diferente, o nariz mais achatado, não será bonita coisa se olhada de muito perto. Só a ideia que ela implica consegue redimi-la. É a ideia que a sustenta. Não sentimental pretexto, mas ideia, e uma fé desinteressada nessa ideia. Qualquer coisa que pode ser erguida e venerada, a que podemos oferecer um sacrifício. Calou-se. No rio deslizavam chamas, minúsculas chamas verdes, chamas vermelhas, chamas brancas, que perseguiam, ultrapassavam, juntavam, cruzavam, acabando por separar-se devagar ou cheias de pressa. O tráfego da grande cidade que se estendia cada vez mais pela noite fechada e sobre as águas do rio sem sono. E cheios de paciência, olhávamos, pois não se podia fazer mais nada até a maré subir. Só depois de um grande silêncio é que Marlowe disse hesitante. Talvez se lembrem de que fui marinheiro de água doce durante algum tempo. E logo nos soubemos destinados a ouvir, antes da maré encher, uma dessas histórias do Marlowe que não levavam a parte nenhuma. Não quero amassar-vos muito com a minha experiência pessoal. Começou. E com esta observação punha a claro o ponto fraco de tantos narradores, incapazes de escolher matéria de interesse para os seus ouvintes. No entanto, se querem entender que efeito aquilo produziu em mim, têm de saber como fui lá parar, o que vi, como subi o rio até ao sítio onde encontrei, pela primeira vez, o pobre daquele homem. Era no extremo da zona navegável, ponto culminante da minha experiência. Parecia irradiar uma espécie de luz sobre tudo o que havia à minha volta, até os meus pensamentos. Era bastante sombrio e miserável, sem nada de extraordinário e muito pouco compreensível também. Sim, muito pouco compreensível. Apesar disso, parecia irradiar uma espécie de luz.